os dias, passam os anos, sigo esperando Cristo voltar. Não me cansarei de adorá-lo, pois Ele é digno de todo louvor. Sua promessa em breve se cumprirá, de todos juntos irmos para lá. Não me cansarei de esperar o dia em que tudo irá findar. Ele vem nas nuvens como o príncipe de todo o universo. Ele vem para nos levar a uma nova terra, um novo céu, Jerusalém. Passam os dias, passam os anos.